Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos ao programa de Hepto Rádio. O programa de hoje será um programa noticioso, onde daremos destaque às principais notícias da Escola Profissional Hepto Oliva, intercalado com música variada. Antes de começarmos o nosso programa, queremos agradecer mais uma vez à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa. Vamos às notícias Hepto Oliva. A formação em contexto de trabalho de terceiro ano do curso profissional técnico de auxiliar de saúde decorreu no período de 8 de janeiro a 23 de fevereiro sob a responsabilidade da diretora de curso, Mónica Ferreira. A todas as entidades deste estágio, o nosso agradecimento público pela vossa colaboração e incentivo. Hospital São Teotônio, Centro Social Caeiro da Mata de Midões, Fundação Aurélio Amar Diniz, Oliveira do Hospital, Hospital Cândido de Figueiredo, Tondela, Centro Social Professora Elisa Barros Silva, Carregal do Sal, Santa Casa da Misericórdia de Arganil, Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua. No âmbito dos objetivos programáticos da disciplina de práticas oficinais, os alunos do segundo ano do curso profissional de manutenção industrial e mecatrónica automóvel visitaram o concessionário Litocar, sediado em Oliveira do Hospital. A visita a este concessionário de marca permitiu reforçar a aquisição de conhecimentos técnicos e profissionais na área da mecânica automóvel, sobre a qual os alunos tiveram uma visita guiada por parte do gestor da oficina. Foi realizada uma breve contextualização às operações de funcionamento da mecânica, chaparia e pintura automóvel, bem como a observação de alguns procedimentos técnicos na manutenção de viaturas. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! Procura por mim, eu dou-te tudo o que é meu. Eu vou levar-te nas tuas palavras. A máquina não para. Escolhas o caminho que escolhes. Procura por mim, mesmo quando tu te perdes. Eu vou Não se esqueçam de nos propor as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Epto Rádio. No âmbito dos objetivos do módulo de gestão de ginásios e centros de lazer da disciplina de gestão de instalações desportivas, os alunos do curso profissional de apoio à gestão desportiva deslocaram-se a Viseu no dia 14/3 de 2018 para experienciar e conhecer o ginásio 4Live. 4Live é o maior clube de desporto, bem-estar e spa do país, que oferece atividades de fitness, musculação, natação, sauna, banho turco e dança, com orientação de um programa de treino e assistência de pessoal especializado para todos os seus utentes. Decorreu no dia 15 de março de 2018, no Centro Cultural de Tábua, a 5ª edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, em parceria com o Município de Tábua. Das 4 ideias de negócio orientadas pela professora Honorata Pereira e apresentadas pelos 9 alunos do Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde, em funcionamento no Polo de Tábua da Heptoliva, sagrou-se vencedor o projeto Naturismetic, um desodorizante natural que inibe o crescimento bacteriano causador de mau odor, desenvolvido por Ana Rita Henriques, Rosa Abrantes e Bruno Coelho. Parabéns ao Polo de Tábua, representado pelos restantes 6 corajosos empreendedores e à defesa dos seus respectivos projetos, que apesar de não terem conquistado prémios, apresentaram ideias de negócios com grande relevo para o território da Beira Serra. Nutripintas, Diana Catarina Abrantes e Cassandra Batista, Sweet Smile, Diana Sofia Lopes, Ângela Júlio e Jéssica Pinto, Good Drink, de Gabriel Pereira. Há uma estrela guia lá no ar. E ela brilha sem parar. E eu só queria vê-la durar. E se ela um dia se apagar, nada fica, nada fica para lembrar. Por isso devíamos falar. Sem gritar, tentar não discutir, os dois a dormir, lado a lado sem nenhum de nós ir para longe. Há uma vida longa. vai acabar por morrer. Eu nunca pensei vir a dizer: a tua falta faz doer. Por isso devíamos resolver. Os dois, sem gritar, tentar não discutir. Os dois a dormir, lado a lado, sem nenhum de nós ir para longe. Decorreu no dia 16 de março de 2018, na Casa da Cultura César Oliveira, a final do concurso municipal de Oliveira do Hospital, disputada por 10 ideias provenientes do agrupamento de escolas e da Heptoliva, posicionando esta escola profissional nos 3 primeiros lugares da classificação das melhores ideias de negócio. O primeiro prémio foi atribuído ao projeto Pastorelho, da autoria de Francisco Borges, do segundo ano do curso de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel, que consiste num pastel confeccionado a partir do soro de leite e um adoçante natural extraído da bétula. Os segundo e terceiro prémios foram conquistados pelos respectivos projetos Viagem na Minha Terra, da aluna Ruth Pegado, de terceiro ano de curso Multimédia, e Cadeira Meg, da aluna Daniela Pereira, terceiro ano de curso de Design de Equipamento. Neste concurso, a Heptoliva apresentou ainda mais 2 projetos defendidos por 2 corajosos empreendedores do terceiro ano do curso de Manutenção Industrial e Mecatrónica Automóvel, que, apesar de não terem conquistado prémios, apresentam ideias de negócio com grande relevo para o território da Beira Serra: Match Point, de João Prata; Feeling the Future, de Bruno Garcia. Não se esqueçam de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Sigam-nos na nossa página de Facebook, Hepto Rádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com 2 músicas portuguesas. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! Eu tenho saudades, mas não chegam, por isso deixei. Eu sei que não perguntaste, paz. Tu foste atrás da perfeição, mas acabaste por não encontrar. E embora eu saiba que acabou, ainda te quero perguntar. Que é que adianta se esta vai ser a última carta para ti? Queres para voarmos daqui em lua?

de minha mão. Nesta segunda parte do nosso programa, iremos continuar a apresentar as principais notícias da nossa escola. No âmbito das disciplinas de interpretação e voz, os alunos do curso profissional de artes do espetáculo e interpretação assistiram no dia 19 de março no Centro Cultural de Tábua ao espetáculo Andante Desconcertante pela Andante Associação Cultural. A atriz Cristina Paiva interpretou uma maestrina que conduziu um concerto feito de poesia, música, magia, heróis, pings e bongs, bailados de mãos e silêncio. A atividade esteve inserida na programação do mês da leitura da Biblioteca Pública Municipal de Tábua e pretendeu estimular nos futuros profissionais das artes do espetáculo a capacidade criativa da interpretação poética teatral e a dinâmica vocal exigida no trabalho de ator. No dia 21 de março decorreram as cerimónias de assinatura dos contratos respeitantes à requalificação da Praia da Ronqueira e do Hotel Tábua com o Turismo Fundos e o Grupo Luna Hotels e Resorts. A convite do município de Tábua, os alunos do 3º ano do curso profissional de turismo promoveram um beberete nas instalações do Hotel Tábua, tendo desfrutado da presença e simpático convívio da Sra. Secretária de Estado de Turismo, Dra. Ana Manuel Mendes Godinho. Se a chegada da primavera marcou um dia histórico para o Conselho de Tábua, também para estes futuros profissionais do turismo, o momento não deixou de ser elogiado pelo seu desempenho e profissionalismo, bem como pelas perspectivas de empregabilidade que esta área de formação lhes poderá oferecer. Ao município de Tábua, nosso agradecimento por nos facultar esta honrosa oportunidade. Espero que estejam a gostar do nosso programa noticioso. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! Inventas tanta coisa boa, eu inocente caio à toa, sem ter noção. Prometes-me dar uma casa de madeira lá na lua, em frente ao sol. É tão fácil me iludires quando sabes que eu só tenho olhos pra ti. Teu silêncio é o juiz. Quanto mais me condena, mais quero te ver outra vez. Por mais que a vida desista de mim, o meu castigo é viver preso a ti. Mesmo que eu morra ao tentar te mudar, farei mesmo assim. Porque tu és só tu. Porque tu farei mesmo assim. Tão fácil me iludires quando sabes que eu só tenho olhos pra ti. Teu silêncio é o juiz. E quanto mais me condena, mais quero te ver outra vez. Por mais que a vida desista de mim, sofrer entre a espada e o céu, entre o céu e o que é meu. Sei que vou me perder. Os alunos do primeiro ano do curso de Artes, Espetáculo e Interpretação apresentaram o trabalho Leitura Expressiva de Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, no dia 20 de março, no Clube de Leitura na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital e no dia 23 de março, nos Dias Culturais, na Escola Secundária de Tabo. Com empenho e entusiasmo, os alunos proporcionaram um momento de cultura e de boa disposição a todos os presentes. A convite do município de Oliveira do Hospital, a Heptaliva participou, a 22 de março, numa ação de reflorestação inserida no projeto Rota pela Floresta da Associação Madeira Azul da Europa. A iniciativa decorreu num baldio da Junta de Freguesia de São Geão, em Rio de Mel, numa das zonas devastada pelos incêndios de 15 de outubro. Esta iniciativa contou com a participação dos cursos profissionais de turismo, primeiro, segundo e terceiro anos, manutenção industrial e mecatrónica automóvel, segundo ano, multimédia, primeiro ano e apoio à gestão desportiva, segundo ano, que, acompanhados pelos respectivos professores, procederam à plantação de 500 pinheiros mansos doados pela organização Oliveira no Coração. No dia 22 de março, o Paulo Tauba, da Heptaliva, fez-se representar pelos alunos do curso de Auxiliar de Saúde, que participaram na atividade Plantar a Vida, promovida pela Fundação Sara Beirão, visando a comemoração do Dia Internacional das Florestas e da Árvore, que se assinala a 21 de março. O programa de atividades para este dia contemplou uma ação de sensibilização sobre a importância da reflorestação e da plantação de árvores autóctones, a caça ao tesouro pela quinta da instituição e, após o almoço, decorreu o momento da reflorestação, onde alunos e professores se associaram à plantação de 120 carvalhos. A comunidade da Heptaliva sente-se satisfeita e orgulhosa em participar nestas iniciativas, com a tónica nas boas práticas ambientais, até porque reforça o papel desta escola profissional como sendo uma ecoescola. Um agradecimento especial à direção da Fundação Sara Beirão, nas pessoas do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Sérgio Cunha Velho de Sousa, e da Tesoureira, Dra. Maria do Carmo Costa, o convite feito e a forma acolhedora como os alunos e professores foram recebidos. Se o amor nos deixar, a terra desabar e o tempo nos mudar, irá estar sempre aqui. A chama se apagar, cidade não perdoar. E quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em mim, como penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir, que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu. E um dia for demais para dar, e o nosso olhar não se cruzar, ficarei por aqui. Mas o amor já nos deixou, e o mundo desabou. Mas o tempo não mudou o que foste para mim. Se tu pensas em mim, penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir, que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu. A cidade de Oliveira do Hospital recebeu a 25 de março, na Casa da Cultura César Oliveira, a final intermunicipal da 5ª edição do concurso de ideias de negócio, nível secundário e profissional, promovido pela Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Neste concurso, disputado pelas 18 ideias provenientes dos respectivos municípios que integram a CIM, o júri, constituído por Conceição Carvalho, Hélder Brito e pelo empresário Paulo Caridade, atribuiu o segundo lugar ao projeto Pastorelho, desenvolvido por Francisco Borges e orientado pela professora Honorata Pereira. Heptaliva continua assim a vigorar no pódio das melhores ideias de negócio que integram o empreendedorismo nas escolas da região de Coimbra. Chegamos assim ao fim de mais um programa da segunda temporada da Hepto Rádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração na produção e edição das alunas Ana Isabel, Diana Ferreira, Mariana Alves e Rafaela Simões, do primeiro ano do curso profissional de Multimédia. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página de Facebook, Hepto Rádio. Fiquem bem e até ao próximo programa. Eu já sei quem sou e o que fiz.

deve estar perdido no mundo. No mundo, no mundo. Já fugi com o mundo, já fugi com o mundo, com o mundo. Já vai esse caminho, já vai esse caminho. Ai, ai, ai. Já abri esse asa, já abri esse asa. Oh, mamá. Deve estar perdido, não. Rádio. Um programa de Heptaliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Heptaliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.